Guardião 01 no 510, reponta visual, coloca do pouso. Portará visual, coloca do pouso. Opa. Salvador, tá 3663, decolagem, saída da El, passando 1700, respeito a 3000. Então, 3663, contato radar, suba para o 300, saída da El, após 2000, voa Leda. Após 2000, voa Leda, tá 3663, subindo para o 300. Puxa, né, 6250, completa a redução para 2190 mais. Redução 2190 mais, puxa, né, 6250. 51, uniforme capaz de decolagem, vai subir restrito ao nível 040 até 15 milha de Salvador. Final torre 1895. 295. O Gol 1184, desça para 2000 pés, ajuste no 097, está livre LS, reporta localizador. 2000, está livre LS, Gol 1184. Vitor, Índia, Juliette, acionado 01160. Gente, Vitor, Índia, Juliette, 1510, corredor Vera Cruz, reporta Paripe, ingressando no corredor Interlagos. Vitor, Índia, Juliette. Índia, Chame a 311, autorizado Guarulhos, nível 360, autorizou o 10, recola a pistão no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, controle Salvador 119, sinal 35, transponder 5551. Autorizado Guarulhos, 360, agora 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Controle 1935, transponder 5551, 6311. Chame 311, contagiamento correto, chame pronto. Certo. Contato radar, suba para o 260, saída da EL. Está livre da restrição de 4000? Livre da restrição, Olimpo 51. Subindo para o 260, Olimpo 51. Aguarde. Salvador, bom dia, meu nome é 48, centro da Índia, cruzando 210. Meu nome é 48, antena de identificação autorizada, chegada Mário, desse mantém 0620. 060, Mário, 648. O Oxalé 6250 ainda mantém a chegada, aguarde autorizações. Na Ford Tap, pode prosseguir, Oxalé 6250. Bochana 6250 sobre o vetor, esquerda para o A360. Esquerda 360, Bochana 2733, ainda mantendo a proa 300, vai seguir com o número 3, aguarde vetoração para a final ILS. Aguardando, 2733. 1184, torre 1895. Procéria 2733, confirmando a velocidade. 1.0. A gente tem quantos fãs de incrementar? Afirmativo. Até quando? 1.0. 284, continuando a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0, no 7. Ok. Azul 2590, solo 40, libere próxima à direita via eco, chama solo. 121, décima 9. Eco 219, azul 2. Sequência, guardião. Vitor, Índia Juliette, desça para 1.000 pés, reporta atingindo. Para 1.000, passará atingindo, Índia Juliette. Pulseira 2733, esquerda proa 210, pulseira 2733. Esquerda 210, 2733. Puxané 6250, redução para 1.080 mais. Redução 809, Oceania 2663. Então, 3663, Recife 1251, Alterno 3325, Volvo. 251, 3325, 3663. Volvo 621, desce inicialmente para 2500 pés, devido a tráfego visual 1500. A livre LS, a porta é estabilizada. Ok, a porta é estabilizada no 621. Bochana 6250, nessa proa autorizada descida para 4.000 pés, ajuste no 097, 6250. 4.000 pés na proa, desce para ajuste 1.0, 1.0, 6250. Fusera 2733, retoma navegação, Voiduna. Boa no Duno, Fusera 2733. Gente, já atingiu no meu pé? Índia Juliette, confirma a atitude, já atingiu no meu pé? Cruzando 1.150 para 1.000, já cruzou o contrato, assim, a posição de 2 está presa. Gente, mantenha 1 no meu pé, o Vitor Índia Juliette, reporta Paripe. Para Paripe, Júlio. Gol no 621, desça para 2.000, tráfego superado, reporta localizador. 2.000, rebordará. Redução para 2209, Gol 1648. 2209, 648. Puxa, 6250, completa direita, proa 030, limite permanece aguardando o vetor final para interceptar o localizador. 030, limite na Serra de Al 300, Salvador. 6250, aguardando o vetor final para o localizador. Estabilizou 621. Uno 621, completa a final, torre 1895, vou pousar. 2895, certo. 1-9, 2733, desça para 2.000 pés, mantendo a velocidade, está livre LS, aponta localizador. Poderia confirmar, recebeu intercortado, descendo para 2.000 pés. 2.000 pés, o ajuste 1.0, 1.7, está livre LS, mantendo a velocidade, o Pulseira 2733. Sim, descendo para 2.000 pés, livre LS, por Pulseira 2733. Para a Leste Paripe, ingressando Interlagos, o Índia Júlio, mantendo 1.000 pés. Gente, Vitor Índia Juliette, na prova rotatória, reporta visual com 1.7. Passará, Júlio. Pela 6250, desça para 3.000 pés, ajuste no 097, 6250. 3.000, 097, mantendo a proa de 6250. Puxa, 6250, vou na proa de Duna. 48, desça para 050. 50, 48. Afirmativo, reduzindo, completando a redução para 1709-6250. Índia Juliette, visual cono 7? Afirmativo, tá. Para ingresso no circuito, torre 1895. 1895, Índia Júlio, muito grato. Torre do São Salvador, com aquele cordial bom dia, Papatango Victor Índia Júlia. Papatango Victor Índia Juliette, continua a aproximação, reposta através da RMA. Continua no 0 no 7. Com 1017, reportará através da RMA, final no 7. Olimpo 51. Escuta, prossiga. Suba para o 260 e chame nos canais previstos. Bom voo. Suba para o 260 e chame nos canais previstos. Bom. 6250, desça para 2000, ajuste 1017, está livre LS. 2017, livre LS. Leve a 250, completo final, aguarde transferência. Ali para a direita na Fox 219, igual 621. 2 Salvador, sou 0733, marcado externo. 02733, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Confirmar a toca remetida. Na toca remete, vai fazer um tráfego visual. Gente, for 02733, aguarde pista livre. Bono 621, táxi autorizado, via táxi Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, pro 9, igual 621. Remete, você é 2. Avistando o tráfego na final da 190, Índia Júlia, através da RMA, propõe um 360 na presença. Gente, o Vitor Índia Juliette faça um 360 curto pela sua esquerda, aposta na final da 17, 1017 o ajuste. Pode ser pela direita, senhor. Negativo, pela esquerda, Vitor Índia Juliette. Ativo, iniciando pela esquerda, Índia Júlia. 02733, tá? Pegou a sua esquerda, Papa Alfa 32, na final do ano 7, fazendo 3 milhas, cerca de 3 milhas do campo. Não interfere com a sua aproximação. É, visual com ele. 2733. Zero, promoção Índia. Então, 3896, a sua identificação autorizada a chegada Mari, desça e mantenha o nível 050. Mari 050, 3896. Então, 3896 autorizada por o DIPAP da presente. DIPAP 3896. 1935, transponder 5562. Aqui o nosso zero vai disponível para o Jogo, minha porta de aerolínea, de qual é a décima esquerda, me conde. 5562 transponder, controle 7935, azul 2790. Azul 7790, confirme nível 190. Correto, nível 190. Chame pronto o suspect. Vamos lá. 2895. 2895, chama a minha vez, fazer. Toca o tráfego na final da 90. Gente, Vitor Índia Juliette aguardando a autorização de pouso, continua a aproximação. Violei. Oi, Salvador, bom dia, Xanana 250, INS X-Ray, estamos vendo. O Xanema 250 continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. Altímetro no 017. Continua em aproximação no 017, o Xanema 250. Tango Vitor, Índia Juliette, autorizado pulso, pistão no 7, vento no 00 graus, 9 nós. Nível no 7, Índia Juliette. Soro 648, nessa patroa, intercepta o localizador, reporta estabilizado. A patroa está livre, reporta estabilizado, patroa. Patroa, Alfa Juliette Romeu, acena identificação. Alfa Juliette Romeu, contato radar 60 milhas de Salvador, vem na Proa de Mari para interceptar a chegada a Mari e reporte ideal de descida. Alfa Juliette Romeu, desça para 3 mil pés, ajuste no 017. Alfa Juliette Romeu. Perna do vento, pistão no zero. Como pés, esquerda, repatará a perna do vento, descer, descer. Vitor Índia Juliette, Salva 52, parte 5. Adicente, pack track autorizado, reporte de vara pista, Vitor Índia Juliette. Xanema 6250, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 00 graus, 9 nós. Depois do pistão no 0, Xanema 6250, reporta a Urubus 3 milhas antes do externo, aproximadamente 1500 pés. Gente, o Xanema 6250. Alfa Juliette Romeu na Proa de Mari. Proa de Mari, Alfa Juliette Romeu na Proa de Mari. Proa 648, Passa Duna, Torre 1895. Passa Duna, 1895, 48. Sou no zero, dois tráfegos sequenciados para pouso, não no zero. 360 pela direita, o Fosséria 2733. Oi, Salvador, boa tarde, vou no 648. Bom dia, vou no 648. Vou no 648, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0 ou no 7. Fim 17, aguardando, no 642. Na 6250, solo 55, libera direita via Fox, chama solo 219. Chama direita Fox, solo 219. Meu convido, prossiga. Vista autorizado, táxi, apostar papá. O Força do 7-3 regressou na perna do vento, visual 49 na final. 7 alonga a perna do vento, Força do 7-3, aguardando para girar como número 2. Alongando a perna do vento, como número 2, o Força do 7-3. Fono 648, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-1 no 0 graus, 9 nós, forma tráfego à esquerda, tipo caravan, mantendo a perna do vento da pistão no 0. Ok, ciente do tráfego, alívio pouso na pistão no 0, agora no 648. Reporta na presente posição lateral direita, passa na lateral da pista. Tio, você é do 7-3, mantém a perna do vento aguardando. Tá mantendo a perna do vento, do 7-3. Olha aí, 6250, grato pela informação. Vou pedir para realizar a soltura de fogos aí a fim de liberar. Sobre. Convido autorizado, cruzamento solo 7, Quebec, Mike Lima, da Lima, chame solo 219. 2733, autorizado, base e aporte final no 0. Zero base, 2733. Portará. Via Juliette, 6250. Juliette, portão 06, 6250. No sol do Salvador, frequência 121, decimal 9. E a Fox, 219, 48. Meia desce via para 2000, ajuste no 097. Solo, bom dia, agora no 642 de Ivan. Agora 642, táxi Alfa, porta extra Juliette. Alfa extra, porta extra Juliette, 14. Sério 2733, autorizado, toca remetida, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Toque remetido, Fortaleza 7-3. Até o pátio 3 autorizado. Até o pátio 3 autorizado. Janela 6311, voando para o táxi 154 PLB, 4 horas e 41, Galeão. Janela 6311, autorizado táxi, direita via táxi Índia, ponto de espera da 01 no 895, que legal na 017. Gente, iniciando o 3896, Calibre LS, reporta localizador. Liete, portão 1, 14. Falou, o patrão de você está marcado 3 para Aracaju, para Paracaju. 2733, estou com o RMT 02, tudo para o número 1 no meu pé, curva esquerda, ingresso perna do vento, estou no 0. Esquerda no meu pé, estou na perna do vento, 2733. Saída Porto, controle Salvador, 119, decimal 35, transponder 0263. Confirmando, curva à esquerda. Correto, livre acionamento, pode 3, chame táxi. Identifica na proa de Mari para interceptar a chegada da Mari, reporte ideal de descida. Boa no Mari, identificou, reportará no ideal 2, 7, 7. Confirmando, proa de Mari, confirma a velocidade na descida. Está mantendo 140, é máximo. Confirmando, proa de gerar base curta no zero? Afirmativo. Sete, aponte final, Força Aérea 2733, gerando base curta, altimento no zero no 7. Gerando base curta, 2733. Então, 3896, completa final, torre 1895. 3896. Bom dia, 3896, localizador, graças ao Paulo. Então, 3896, continua a aproximação agora na pista livre, altímetro 0 no 7. 17 agora, 3896. Série 2733 autorizado, toque arremetida, pistão no 0, vento 1 no 1 no 0 graus, 1 no 2 mais. Livre toque arremetida, Força 2733. Poxa, né, 63 1 no 1, decolado ao 05, chama o controle de Salvador, frequência 119, decimal 35. 935, pedi a gentileza dar uma checada, é que tinha um bando de quero-quero, acho que algum pegou no trem, deve estar na pista. Gente, grato, Poxa, né, 63 1 no 1. Para 6311, contato radar, suba para 360, saída da EL. 360, saída da EL. Salvador, azul 2780, ideal de descida. Azul 2780, desça para o 050 com 2209. Descendo para 5000 com 2209, azul 2780. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 1 no 0 graus, 1 no 2 mais. Autorizado pouso na 1 no 0, TAM 3896. Série 2733, tocou em RMTO 06, suba para 1 no 1000 pés, curva esquerda, ingresso perna do vento, pistão no 0. A curva na esquerda, Força Aérea 2733, 1000 pés, perna do vento. Canal 63 do Nuno, vai Leda. Direto Leda, 63 do Nuno. Da presente, faça um 360 pela sua direita, aguardando novas instruções. 360 pela direita, Solo 07, libere próximo ataque à direita, ataque à Fox Trot, chama o solo. Se vai condição, libera na Eco, chama o solo 219. Libera na Eco 219. 219. Autorizado, Flight 3, Flight 1, Índia, porta de espera da 10, Torre 1, 18, semana 5, que é negar no 0, 7, azul 7, 1, 0. Alguém não está autorizado via paga, via Índia, por baixo 14, 19, 5, no reto 0, azul, 7, 1, 0. Possível na 1, 7, o Fosseira D7, 3, reporte final no 7. Para o Fosseira D7, 3. Finalizar o ponto final, o Força Aérea 2733. Gente, o 97? Afirmativo. Gente, Força Aérea 2733, reporte o 97. 1017, hoje. Passará o 2733. Era 2733, autorizado pouso pistão no 7, vento 1 no 0 graus, 9 nós. Ligue pousão no 7, Força Aérea 2733. Ingresso e Juliette, portão 5. Ingresso e Juliette, portão 5. Força, Salvador Azul, 270, ponto para a ponta. Azul 27 no 0, mantém a ponte velha. Mantém a ponte velha. 29, a viatura passa cruzando o pátio aí. Na sua frente já liberou o seu ingresso. Fosseira 2733, solo aos 1 no 0. Libere o próximo ataque sua esquerda. Na Lima chama solo. 1 no 2, 1 no 9. 1 no 9, solo 2 no 9, 2733, já pela. Solo Salvador Salvador, o Força Aérea 736, sobre o nome 7 Jornal Lima. Força Aérea 733, prossiga via parte principal daqui, e parte 3. Corrigindo, via parte principal, Juliette, Alfa, Chamina Delta. Parte principal, Juliette, Alfa, Marana Delta, Força Aérea 736. Juliette Romeu, confirma como recebe. Vanessa, na 119.8. Guardião 01, controle. Guardião 01, chame na frequência 119.8. Alfa Juliette Romeu, confirma a atitude. Confirma a atitude. O Alfa Juliette Romeu desça para 2.000 pés e espera aí na posição duna. E o, aguarde, o Azul 2780 e TAP inicia espera no nível 050. A pista é 10 metros de escape devido à colisão com pássaros. Vai manter espera em TAP, o Azul 2780. 2780, é, previsto espera em ITAP, chame na frequência 119.8, por gentileza. 119.8. Alfa Juliette Romeu, plano modificado 1-3, terça para 1.506, inicialmente na proa de Paripe. A proa de Salvador, Bruno 094, informação Juliette. Bruno 094, identifica, chegada a Mari, desce até o 050 e chame na frequência 119.8. Desce o nível 050 e chama 119.8. Entra no 094, 119.8. Ok, pessoal. Bom dia, senhor. 2770, sem essa informação do Guedes. Eu sou o Lógico 2770. Lógico Lógico 2770, por gentileza, informação Juliette. Guardando, seria previsto que seria coral? Descida coral. Grato, Azul 2770, só descida. 5, chama o controle de Salvador, frequência 119.8. 198, confirmando, Azul 2710. E via parte 3, ok? Ah, visual, vai curvar aqui na Delta. Do Força Aérea 2733, via Hotel, Pátio Militar, chamada para a Pátio Militar. Cruzando a pista agora, via Hotel, Pátio Militar, grato. Pessoal, o Romeu Gostei está por lá, está no Pátio 4, a Norte 4, na Economia, Salvador. Romeu Gostei também pode manifestar a Pátio Principal. Fazer 2770, pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Papá Serra, Porto Seguro, via rota do plano, Golf 677, nível de voo 180. Saída Coral, pista em uso 10, pode decolar de primeira curva direita. Aciona 0277, controle 119.8. Autorizado, Serra Bravo, Papá Serra, Porto Seguro, rota conforme o plano, Golf 677, Nível autorizado 180, decolada 10, conclua pela direita, com procura saída coral 199.80, controle 0277 transponder pro azul 2770. Qual é o transporte pronto azul 2770? O Golfo Vitor chuta? Gente, a instrução foi reportar para ingressar no pátio principal, ok? Vai prosseguir com táxi, direita, via Índia, ponto de espera 1895-10-17, ajuste o time. Confirmar o quê? Autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento no zero, zero graus, 1 no 3 9. Puxa. 3-1-1 no Recife, 251, no alterno 3325. 5-7-7, autorização para comboio. Informação atualizada é aquilo, guarde 4-1-6-2-1. 4-1-6-2-1. Salvo o gol, 1-1-8-4. 1-1-8-4, formação Kilo Guarda de Cópia, Recife, prepara Puca. Puca, obrigado. Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, autorizado pouso, pistão no 7, vento 0-9, 0 graus, 1-2-9. Alfa, Juliette, final, passou e travou. Autorizado, Salvador para Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano, Pesulu 16, pós BHZ, direto Xomode, Pesulu 30 em Tite, Nil de voo 360, saída Dael, Leda, Motiva, pista em uso 10, pós decolagem, primeira curva direita, aciona 5003, controle 119.8. Copiado, São Paulo, Congonha, 360, Pesulu 16, Bravo Del Zulu, Xomode, Pesulu 30 em Tite, decola da 10, da Eule da Mótica com curva direita. O controle 198, aciona 5003, o gol 621. Vai, deporte pronto, gol 621. Trato, mano. 80 graus, 129. Autorizado o pouso azul 2780. Alfa Juliette, Romeu, Salva de 2-0, qual parte? Parte, gente, backtrack autorizada, parte de vai na pista, Alfa Juliette, Romeu. Bravo, Romeu, Foxtrot, via rota do plano, Pesulu 197, New de voo 370. Saída Puca, transição Caju. Decola, pista 1-0, primeira curva esquerda. Aciona 5574, controle 1-1-9.8. Eu confirmo o vento pro 2780? 090 graus, 129. Certo. Bravo Delta, prossegue até o Parte 3, aporte quanto ar. Azul 2780, solo 22, libere próximo ataque sua direita. A Eco chama solo, 121 da décima 9. 1219, boa. Bom dia, Azul 2780 na... Azul 2780, bom dia, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4, Romeu, 1, 2, 7, 8, 0. Alfa, Tantão, segue os tráfegos da companhia, do Pátio 3, é forte quando há. Juliette, Bravo Delta, é forte quando pronto para cópia. 4, 5, para o Aguarde, Azul 2770. 1 minuto, Lima, que eu estou confirmando com o centro transpondo, senhor. Bravo Delta, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, Dona Yankee, inicialmente 1-0-0, pode modificar para 0-8-5 e segue visual. Via rota do plano, Golf 677, sai da Coral, pista 1-0, pode decolar de primeira curva direita. Aciona 5-0-1-6, controle 1-9-8, corrigindo transponder 0-2-7-1. Confirmando, o Ian que tem uma centena, pode modificar em coral para 085 e segue visual. azul 2770? Mais claro. E só estimar um tempo assim que ficar esperando pra você estiver? Tá autorizado, agora quem sabe só tava aguardando o tráfego da companhia passar a cauda, agora autorizado é postar, que é azul 2770. Ah, tá ok, vai postar então, obrigado, 2770. Alô, vou no 648. Eu digo, no 648. Média informação Lima, autorização Maceió. Aguarde o cópia com o 648. Guardando 48. Uno 184, pronto para o táxi 97, a bordo 3:30, alterna Natal. Uno 97 a bordo? Isso, 97. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre, Uno 13395, ajuste altímetro 1097. Direita, 1895, ou Uno 184. Então, prossiga. Número 3, aguarde cópia, Tam Tango. Gente, mantém a posição, Vitor Kilo Delta, aguarde vai prosseguir com o táxi. Google 9621 para o táxi, com 181 a bordo, 4 horas e 25 alternando com o fim. 171 na bordo? Uno 81, 181. 7 táxis autorizados via pátio, Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste altímetro 1097. 1097, pátio Índia, no ponto de espera, 118.95.621. Vitor Kilo Delta segue táxi até o pátio 3, reporte no pátio 3. Corrigindo, mantém a posição através do 62 e reporte para você com táxi, Vitor Kilo Delta. Avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 13 nós. Quatro, pronto, não pode ser, 190. 1895. Obrigado. Para o táxi do azul, 2700, meia bordo, 2006, alterna Montes Claros, Serra Bravo, mais sentido. Azul 2770, reporte para ingressar no pátio principal. Encontrará para ingressar no pátio principal, azul 2770. Bruno 648, cópia. Afirmo. Autorizado Maceió, via rota do plano, Pesulu 17, nível de voo 350, saída Pulca, transição Caju. Pista 10, após decolagem, primeira curva direita, corrigir na esquerda. Aciona 5015, controle 119, decimal 8. Autorizado 350, hora, Maceió, Pesulu 7, decola da 10, curva esquerda, Pulca, Aracaju 5015, transpondo, controle 198, segundo 648, no gate 1. Salvador, bom dia, o Xanero 6140, Edith da Lima, no gate 6, para Maceió. Aguarde, cópia o Xanero 6140, informação língua correta, número 3, para cópia, aguarde. Na 6140. Ok. Gente, mantenha a posição através de 62, após o ATR da Azul será autorizado o ingresso para o 3, ok? Azul 2770, ingresso a parte principal, após táxi Índia, ponto de espera torre 1895, ajude o altímetro 0107. 1907, parte Índia, quando lá, 18, decimal 95, Azul 2770, obrigado, bom dia, bom trabalho. Mantenha 10, voo 1184. 983. O mesmo estará entrando em contato novamente para passar o transponder aqui, mais dois minutos. O 094, no solo aos 31, libere a próxima direita via taxiway Foxtrot, chame controle solo na frequência 121.9. Direita, Foxtrot, solo 219, gol 1094. Lago de Feira de Santana ao 1329, conforme plano de voo Zulu, está ascendendo ao nível 115 na proa de Bonfi, na sua escuta. Para prosseguir, mudança de regra de instrumento para o nível 110. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, chame na frequência 119.8. A gente vai chamar em 119.8, Vitor Índia grava. Cima do Zulu Ponto Quadra. Autorizado para Serra November Bravo Romeu, via rota do plano. Inicialmente 100 Yankee, após modifica para 085, né, conforme as coordenadas, prossegue visual. Saída Momo, pós DCT. Decola pista 10, primeira curva esquerda. Aciona 5025, controle 119.8. Salvador, bom dia, voo no 094, na sua escuta não. Voo 094, bom dia, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, voo no 094. Puxa, é 1140.4. Pronto, frequência, 1140. Puxa, é 1140, autorizado Serra Bravo, Mike, Oscar, Maceió, via Rota do Plano, Apesulu 197, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Pistão 10, pode decolar de primeira curva esquerda. Aciona 5012, controle 119.8. Autorizada Maceió, nível 350, saída Puca, Caju. Apresulo 17, decola 10 com a primeira curva esquerda. O transponder 5012, controle 119.8, janela 1140. Corrida, poste ponto 1140. Já está ponto na ponte 100. Sente no meia dúzia, 1140, guarde mais um minuto para você, né? Ok, estamos prontos, você escuta, 1140. O 1094, ataque autorizado via Juliette, portão 10, agilizando a medida do possível. Juliette 10 está agilizando, vou no 094. Tango, Tango autorizado, Serra November, India Charlie, IRC, plano Yankee, 100, inicialmente o código modifica para 085, conforme as coordenadas e prossegue visual. Saída Momo, pós DCT, decola pistão 10, primeira curva esquerda. Aciona 5575, controle 119.8. Azul 2770, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Azul 2770, via taxiway Charlie. Feito autorizado, ingresso na 1028 via taxiway Charlie. Oxê, meu 140, na escuta do sol? Vai ser possível. Pode